sealed with a kiss. I see your face in the sunlight. I hear your voice everywhere. I run to tenderly hold you, but darling, minutos serão dedicados à propaganda eleitoral gratuita. Após o que, voltaremos com nossa programação normal. Difusora São José dos Campos. Som contemporâneo. Difusora, padrão profissional em som FM estéreo. Life is short and long.

just like that. Difusora São José dos Campos, FM Estéreo, 90.1 MHz. ZYD 831.